o coração de Deus tem resposta para as orações. Milagres acontecem, prodígio se fará, pois faz muito efeito o justo a Deus clamar. Quem move o coração de Deus tem resposta para as orações. Milagres acontecem, prodígio se fará, pois faz muito efeito o justo a Deus clamar. Deus faz proezas enquanto Ele ouve a nossa voz, através de uma simples oração. Um quebrantado coração rasga o céu em direção a Deus, e Ele vai alisar, e Ele vai alisar proezas em nós. Oh, oh, proezas em nós. Coração de Deus tem resposta para as orações. Milagres acontecem, prodígio se fará, pois faz muito efeito o justo a Deus clamar. Move o coração de Deus tem resposta para as orações. Milagres acontecem, prodígio se fará, pois faz muito efeito o justo a Deus clamar. Simples oração, um quebrantado coração rasga o céu em direção a Deus, e Ele vai realizar, e Ele vai realizar proezas em nós, proezas em você. Proezas.